aqui da zona leste tá claro. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu, a periferia, sai pra lá, zóia, você não entra na China, todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Colou, formou, quadrilha forte, meu irmão, aqui é crime verbal, sempre na disposição. Não somos criminosos, só mandamos o verbo. Te mando ideia, responsa, não fico de lero, lero. Por aqui o clima é tenso, tem que manter o proceder. Neguinho tirado a esperta, fica ligeiro, vai morrer. Pode crer, vários zoião de plantão, PDC, CV, então, na conexão de montão. Vários manos ligados, subiram gás do tiozinho, porque não quis ficar calado. Lá do leste é foda, todo mundo já falou. Na humildade vou na fé, todo louvor a meu senhor. Ho, ho, ho. Quadrilha forte e pesada, consciente no verso, junto com a rapaziada. Sai pra lá toda inveja e traição. A nossa rima é pro mundo e não só pra quem é cristão. E não só pra quem é cristão, chega na conexão. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Formou, colou, maluco, estamos chegando. Valeu, CV, RPDC, estou representando. Não podemos parar, nos acomodar. Se queremos ver nossa realidade mudar, seja no corpo, no secular. Na Bíblia está escrito que Jesus não veio do céu, mas pelo doente. Ele voltou, irmão, se temos que ser influência, vamos influenciar então. Estou cansado de ver tanta destruição. Família desiludida, mãe que perde filho da vida bandida. Quero a mudança, quero a revolução. Quero ver a paz de volta da rolé no meu quarteirão. Quero saber aonde mora tá união. Há tanto tempo perdida, traída pelos próprios irmãos. Quero a mudança, muitos não acreditam no gueto, mas eu não perco a esperança. A ideia não fica parada aqui, ainda há uma jornada a prosseguir. Não desistir, sempre foi meu lema. Falo de Deus, da Bíblia, sem nenhum problema. Pode ver, maluco, eu tô saindo fora. Deixo um abraço pra favela, que é da hora. No verso salve pros meus irmãos. Propriedade de Cristo, crime verbal na conexão. Formou quadrilha então. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Prossigo na missão, hahaha, assim que vou, demorou. Nós na fita, vou que vou, pelo amor, a quadrilha que formou. Só os loucos reunidos, passo a passo, um arregaço no ouvido do inimigo. Na mira de Cristo firmo, é aí que sigo, nego, sem medo, guerreiro, pelotão de fuzileiros. Que segue em frente a caminho da batalha, pelo amor, pela doce do sem cometer falha. Caminha com braços fortes no hino do povo brasileiro. Está escrito nele, então imponha seu respeito. Tem o meu valor, você tem então segura. A quadrilha que formou, só bandidos à procura. Que é crime verbal, é pra sempre até a morte. Aqui rap mineiro, então vença que for mais forte. Então vença que for mais forte. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima. Formou a quadrilha, a favela está unida, zona leste Taquariu. A periferia sai pra lá, só ia você não entra na China. Todo inveja e traição, derrubamos com a rima.